Caminhada, a banca te aguarda e só Jesus te salva. Lembrei do JR, puta, bateu mó saudade. O crime te levou pra trás de muros e grades. Vários irmãos de fé já não se encontram no mundão. Lembrança traz tristeza nos pião. É não seguir o 12157, tá embaçado, mó veneno. Só quando cê tá lá dentro, bate o arrependimento. Eu lamento, nem tudo tá perdido aí, guerreiro. Pois tenho sua esperança que juntos nós venceremos. Vai ser daquele jeito, nós vai trincar e que se foda os meleiros. Sou maloqueiro e bato no peito a paz. Não existe mundo melhor, não prevejo. Mas tenho que viver mesmo perante o pesadelo. Ser um camisa 9, não importa, nós envolve. Quem dá milho é cobrado, vacilou aqui, morre. A paz é a união, também não existe, tem motivo. Cê vai perceber isso, ver que é, corre contigo. No mundo eu sou sozinho, Deus é o único que corre comigo. Sei que não vai dar vacilo. Vem me criticar, vive um trecho que eu vivo. Reconhece o psico, ele é louco e depressivo. Só Deus me fortalece, tô com ele até o final. Não vou me entregar no mundão pro anjo do mal me matar. Fazem alguém chorar, e clique, e clack, tec. A arma que fora esquece, no gueto. Silêncio é a voz que eu conheço. Eu vou de passo escuto pelo canto do beco. O clima tá tenso, acho que eu vou voltar. Não vou seguir em frente, não vou me arriscar. A noite chega, criança chora, cachorro late. Fico inseguro e tás ouvindo os barcos. Eu não sei o que ele fez pra mim mal. Ele nunca fez, aí, mas eu entendi o lado oposto também. De criminoso, moleque novo, periculoso. Foi pro caminho errado, mas é cria do morro. E quando ele corre pro beco, a polícia mosca no beco. Pergunta quem é ele, onde ele foi, o que ele fez. Roubou o relógio Nike do playboy japonês. É assim que ele vive, é assim que ele faz. Não teve amor de mãe, nem conheceu o pai. Eu tenho inimigos que são pra me matar. E mulheres bonitas que são pra me arrastar. Vai camisa 9, mostra que é camisa 9. Pega sua mina pra curtir, vai sem Glock. Aquela que explode, boy, corre sem dar um bote, ele sobe. Não luta pra viver, quem não tem fé não tenta sorte. Eu sei que ninguém supera o medo do gueto, do negro mais violento. Da foto do jornal, procurar desde dentro. Tá ali na pista, negão, carecão, sem camisa. Foi pro caminho errado, mas assim que é a vida. Bye.